Vem cá ficar comigo, vem matar o meu desejo. Vem cá, que eu necessito do teu beijo. Amor da minha vida. Eu passei no Gerson e a primeira dama. Bora, Gerson! Foi preciso a distância pra gente aprender que separados só vamos sofrer. Eu posso ser Orlindo também, tá? Aqui. Fica comigo agora. Vem se dar, vem receber. DJ John do Super São Jorge. É, que eu quero muito. Também tá? Aqui. Vem. Vem cá ficar comigo. Vem matar o meu desejo. Vem cá. E o nosso patrão Juninho. Necessito do teu beijo. Som paraense. Amor da minha vida. Foi preciso a distância pra gente aprender que separados só vamos sofrer. Saudade. Vem cá comigo agora. Saudade. Vem se dar, vem receber. DJ Jardel. Muito o teu prazer. Bora, terra, show! Ai, como eu te amo. Ai, como eu te quero. DJ John. Ai, como eu te chamo. Ai, ai, como eu te espero. Chegou a Tia Vânia. Eu quero. É o nosso divulgador oficial agora aqui do São João Paraense. E agora do Terraço. Te dou o meu amor. Antônio. E meu coração parou no seu olhar e agora está batendo por te amar. Te amo, oh, oh, te amo. Te amo porque gosto de te amar. Te amo, oh, oh, te amo. Eu só sei te amar. E a gente faz assim, tocando muita saudade aqui do terraço. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida,

Valeu, John! A vida passa num segundo, o tempo corre sem parar. Tá faltando agora só o Jackson Pancadão aparecer aqui. Aconteceu, no carro quase louco estou. O parceiro Dorival, saudade. No tocar fita, só no caqueado. Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. É saudade. Então toa! Hoje eu vou tentar mais uma vez esquecer o que você me fez. Não vou deixar nada pra depois. Agora o que importa é só nós dois. Você mexendo cada vez mais com as suas emoções. Bora ver qual é. Só quem veio com disposição pra cá no terraço hoje. A gente vai logo aquecendo tudo. Logo mais tem o DJ Pancadão. Tem o Order da Night. Tem muita coisa boa pra acontecer. Dela é Zizi, já não vem pá, Obrigado, Dudu. Mostrando como é que a gente faz aqui no terraço, todo sábado. A gente faz mais ou menos assim. Toca de tudo pra galera da saudade. E a gente vai mandando ver. O terraço da saudade já vai ficando vai d'égua. Logo mais tem o Judei Pancadão para detonar muito som. O DJ Jardel vai detonando aqui a saudade ao vivaço. DJ Jardel. Dale, DJ Jardel. DJ Jardel. DJ Jardel. DJ Jardel. Aí, Ginei. Ai, Jardel, para! Bora, meu Zuzão, bora aí, gente! Simbora. Banda Zé. Meu parceiro Fábio e toda a comitiva. Aí com meu parceiro Dorival Saudade. E a gente já vai assim. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. Sanzão Paraense. Ray on the river, I never cross. Vai aquecendo! Eu vou te mostrar o Gerson e a sua primeira dama ao lado da Tia Vânia. Bora, Tia Vânia! Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose you this way. Ah, and now I'm just falling. DJ Marco Antônio por aqui com a gente. Bora, meu parceiro, tamo junto. Foi tanto que eu te amei. Tudo confirmado já. E não sabia. Próxima sexta-feira, eu, você, você e eu. Pouco a pouco eu. Lá no Por Acaso, é a nossa vez. Vamos lá. Eu te amo. E mais o comando blindado por lá. Aquele louco amor inesquecível, tirar do coração é impossível. Eu te amo. Sonzão Paraense. Te amei demais, enlouqueci. E aí, que é Sibeli, bora Sibeli. Ficas banais. Te perdi. Bora tomar uma, Sibeli, pelo amor de Deus. O tempo já passou, eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, bora brincar. Eu te amo. I was with you, fool. Foi eu. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vai tentando. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ida e volta daqui até Marte. Deus fez vontade de você. E o parceiro Arlindo Júnior aqui com a gente. Bora, Arlindo. Aí dos meninos da saudade da Pradinha. Uma minha outra dele. Já tá por aqui comigo. Ele que não perde um aqui do terraço. Bora, Arlindo. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha outra dele. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Tudo ao vivo. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase Anda é tipo e de volta daqui até Marte. E essa? Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar. Cê é nova. No meu quarto, no meu abraço, apertado. Duvido que cê vai querer ir embora. Não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora e eu não. Bora, Marco Antônio. Próxima sexta-feira também vamos estar. Aguento mais. Dia 7 de setembro. Lá na Santo Afonso, em frente à creche. Poderoso Chefão, DJ Jardel, DJ Léo, DJ Marco Antônio. Mais uma que vai bombar. De lá, a gente vai no Por Acaso até 5 da manhã, mano. Porque você não sai daí e vem aqui. Vamos no São Jorge também. Pode chegar, pode ficar. Lá no Ponte das Flores, né, John? No quarto, no meu abraço, apertado. Duvido que cê vai querer ir embora. DJ Jardel. Pavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Só quer encontrar um coração partido. É essa! E também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Sou paraense. Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida ainda mais sabor. Ai, chartel! Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que leve, aí eu vou ser. O parceiro Dorival, saudade aqui com a gente. Prometo não te prometer nada. Fala, Dorival. Faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar. E Valena, bora fazer, Valena. Mas fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. É Valena. O trato tá feito. Passa geral aí, pega o nome de todo mundo e traz aqui pra mim. Hoje eu tô a fim de mandar abraço pra todo mundo. Juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. E o parceiro Fábio e o Arnold. 07. Junto com o meu parceiro Dorival Saudade, aqui do terraço. Tá aqui com a gente, valeu. Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui buscar.

Sanzão Paraense. Bora, Dinei. Vou dançar só pra você. Já é. No meu corpo se perder. Na odisseia do sol, eu vou dançar com você. E o Musista é um show na odisseia do sol. Um grande parceiro, DJ João, do Super São Jorge. Aqui com a gente também. Inclusive, próxima sexta-feira tem o Super São Jorge. Vou fazer você lá no Ponte das Flores. Com emoção. E a gente vai lá com certeza. Magia da paixão. Envolver seu coração. Eu posso ser o Dorival, saudade. Aqui da frente, bora Dorival. Que sensual. Musista vai detonar. E o DJ vai comandar. Na odisseia do sol, eu vou dançar com você. E o Musista é um show. Na odisseia do sol, eu vou dançar com você. É marcante. E o Musista. Toma que toma, toma, toma. Meu parceiro Rodriguinho aqui com a gente do Paraense. Fala, Rodrigo. Vai. O grande parceiro Espiga da Fronteira aqui com a gente. Bora, Espiga. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. DJ Jardel, próxima sexta-feira. A gente vamos lá. Primeiro a gente vai lá na Santo Afonso, no Poderoso Chefão. Detonar muito som. Em seguida vamos até Por Acaso. Fazer muita onda, próxima sexta-feira, 17 de setembro. No sábado, estamos de volta aqui no Terraço. Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo, vem pro Caldeirão do Alan. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Tony Brasil! Vai viajando! Me invadindo o meu ser. Venha com seu beijo. Após Jecha! Me envolva! Dina e pancadão aqui do comando! Sonzão Paraense!